Agradecer aqui o coletivo Enxame por tudo que eles têm feito pela gente aqui em Bauru. Primeira vez que a gente está tocando aqui em Bauru. Obrigado por todo mundo que compareceu. E vamos dar continuidade. Thank you. Valeu. Essa música se chama Joelhada. Quem quiser procurar, a gente tem MySpace agora. MySpace.com/bichigão de pedra. Valeu. Pássaro Mulato e a próxima. Thank you. Valeu, muito obrigado a todos que estão curtindo aí. Valeu, valeu. Todos compareceram, mais uma vez a gente agradece ao Coletivo Enxame. Grito Rock é nóis. Muito obrigado e parabéns para todo mundo que está envolvido nesse processo. Um evento maravilhoso. E valeu, vamos tocar a nossa última música. Uma música nova, se chama Abuelo Pepo. Uma pegada latina aí, quem tiver a fim de dançar, agora é a hora. Vai lá. Thank you. Todos compareceram. Muito obrigado por tudo. É nóis. Vamos continuar curtindo a balada aí. Vai rolar uma regueira aqui daqui a pouco. Valeu mais uma vez, Enxame Coletivo. É isso aí. Tamo junto, é nóis.